Salve na humilde, licença, tamo no bang. Amor, saúde, dinheiro no bolso, sem derramação de sangue. Bagulho loucão, e o rap é milhão. Truta nos quatro cantos do Brasil, fazendo chicote tralá. Faz o salão tremer, na caixa bateu os gravé. Rap gangsta, não é pra rir igual no CQC. Tamo no moio, envolvido com os monstros. Bagulho não é fácil, demorou, mas nós chegou. A persistência e a luta não vai falhar. Não vou parar, quando eu morrer vou ter tempo pra descansar. Agora é correr, sem ramelar, meu querido. Nas piroletas envolvido, com os trampador, com os bandido. Aonde vou, só uma notícia eu escuto. Uma mãe no dia de visita e a outra de luto. Mas se eu tô na arena, não vou fraquejar. Tiagão, Adriano e Dodô, made in Paraná. Nas quebrado, o rap bate forte, forte. E a favela grita rou. O que deixa o sistema em choque é o rap. E a favela grita rou. No falante o rap bate os graves. E a favela grita rou. Nas cadeia manda um salve, um salve. E a favela grita rou. Grita rou, vem com nós na mesma sintonia. Kamikaze é a minha, é a nossa família. Correria pelo certo, o sistema treme as pernas. Quando vê que o plano de deixar nós acomodados já era. Tamo nos palco, nos fly, no jornal. E o Jurão vem e fala: pra que fazer cara de marginal? Bandido não tem cara não, meu querido. Quantos pedófilos eu vi, bem vestido, sorrindo. Políticos com cara e jeito de bom moço. Não pensa duas vezes, mete a mão no seu bolso. E o problema é nós e nosso rap agressivo. Poderoso chefão foi as tele, eu não tinha nem nascido. Fala pra mim, quem nasceu primeiro? O ovo, a galinha, o crime ou eu, hein, parceiro? Cê sabe. Mas é mais fácil achar um culpado do que assumir seu erro. Falar que é homem, assinar seu sumário. Nas quebrado, o rap bate forte, forte. E a favela grita rou. O que deixa o sistema em choque é o rap. E a favela grita rou. No falante o rap bate os graves. E a favela grita rou. Nas cadeia manda um salve, um salve. E a favela grita rou.